O nome de Jesus te dá a luz, mostrará o caminho, é a vida que conduz. O nome de Jesus te dá a luz, mostrará o caminho, é a vida que conduz. Pelo poder do teu nome, todo demônio some. Pelo poder do teu nome, é que se salva o homem. Pelo poder do seu nome, inimigo se consome. Pelo seu nome, seu santo, santo nome. Pelo seu forte nome, que me mantém um forte. É minha proteção, refúgio e salvação. Minha vida em sua mão, entregue está no seu altar. Coloco o meu coração, meu caminho te entrego. Mostra a direção, e lá vou eu e os meus. Não deixo o mal me enganar, na, tô na visão. Pelo oi, link na missão. Quero te conhecer, fazer sua vontade, pra que eu não morra cedo, nem viva como um covarde. Pois o nome de Jesus me mostra a luz, ilumina meu caminho, direciona e me conduz.